passado e não olhar pra trás. E esquecer o passado, olhar o futuro e não se magoar. Que diferença faz? Ficar sentado e não olhar pra trás. E esquecer o passado, olhar o futuro e não se magoar. Agora é verdade, deixou de ser novidade. As mãos estão machucadas e o sangue a escorrer. A lei da sobrevivência é vontade.